europeus. Na missão de escavação das mentes da nação, banca terror se apresenta clamando por revolução. Idealização da plebe, fase 1, tornar o povo mais culto, nosso ideal em comum. Deixando o sistema em coma, somos a voz da favela. Revolução é nossa bomba nuclear, eclética, bala no pente, não, ideologia. Aí ladrão, nosso rap estremece o chão, contaminando, estremecendo as estruturas do planalto central, fazendo FHC gemer e tremer e ter um colapso cerebral, fortalecendo nossa raiz, meu pai zumbi, presente na mente, chama de liberdade, acesa na alma. Sou descendente, sobreviventes, guerrilheiros verbais, que nunca se entregam, a guerra não encerra. Representantes da favela, aí ladrão, sente a ideia explodindo na cara. Devastação de mente, CVR é nossa raça. Vamos ao ataque, o terror se manifesta, operação devastação, contraventores da favela. Quem tem me sente, o poder da nossa gente se rende facilmente a seis calibres conscientes. Domínio de território vindo por todos os lados, sequestro de oponente, bombardeando falsário, granada, mina, trincheira, metralhadoras e alvos. Hermanos de verdade atacando, nós prosseguimos na selva junto com vivos e mortos. Tanque de guerra, avião, submarino ideológico, tática versal, destruição em massa, proliferando a saga, soldados afro-raça. Situação complicada, ataque, bomba eclética, supremacia divina, predominante na terra. SOS comando, apoio no reforço, contravenção racial, seguindo a trilha dos novos. Opressão, devastação, brasileiros de verdade, em defesa de mi pueblo, la multidão preempre, esta minoria, los hermanos de verdade, no se aplasta a vista. Expressão, devastação, brasileiros de verdade, em defesa de mi pueblo, la multidão preempre, esta minoria, los hermanos de verdade, no se aplasta a vista. Aniquilação dos poderosos, desde a pele até os ossos. Rifles residentes, atacar até segunda ordem, atacar em nome do nosso povo, a paz em nome da justiça. Herdeiro de Judá, justiça terrena não há traidores da nação, mas a justiça divina. Renova minhas forças, defendo que não posso se defender. Consciente, se pararmos na missão, a consequência é meu povo morrer. Preparado para tudo, cansar na hipocrisia em todo mundo. Protesto puro e aberto, puxando com 70 anos de idade, sem obter nenhum sucesso. Aos olhos do Criador, nada foge, as lágrimas não cairão em vão. Alerta o presente, alerta o regresso, dialeto progressivo, traz revolução. Yo, Messinda, yo, Brasil, Messinda, e na primeira inteligência, música explosiva, represento todos os valores de la vida. Contravenção é poder de minação, el fuego, a Fênix, é mi definição. Tenemos el poder de la revolução, criminosos assassinos em uma missão. Brasileiros de verdade, em defesa de mi pueblo, la muchedumbre siempre es la minoría.